Johnny, quero ver os homens pedrar. Pois aqui nós dá risada e bota pra acelerar. A putaria no pistão vai começar. Naquele pique, só touro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, 7 cervejas de maconha, a novinha viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho alto, é nós dois no ar-condicionado, eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, em cima, em cima, em cima, em cima. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, em cima, em cima, em cima, em cima. Signos da cabanagem para todo o Pará. Meu irmão, o DJ Lohan.

comigo. Agora eu tô assim, só fazendo besteira. De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira. In the summer, my heart beats sound. We build love as the leaves turn brown. And we can be together, baby, long skies are blue. You act so innocent now, but you like so soon. When I met you in the summer. Eu gosto de suspense. Você sabe o hino e tem o que falar na mídia. Se tu marcar pra ele, ele vai. Signos. Vai te levar pro escurinho. Deixa tudo no escurinho. Vai te levar pro escurinho. Deixa tudo no escurinho. Vai te levar pro escurinho. Hoje ele tá vazio. Vai te levar pro escurinho. Deixa tudo escondido. Que eu sou. Mais uma com a marca Eduardo da Night. Arregaçando o gravizão. Na wine na poblan, round about to sa chunky sa choblan. Posa koko pa na koplan na kodlan. Na wine na everybody na bo-bo-bo-bo-blan. Me know me good. At me body da sa wine na Eduardo da Nike. Arregaçando o gravizão. Pista desconsiderando o negão. Pista desconsiderando o negão. DJ Nandi. Fogo na Babilônia. Fire! Fire!